minha pretona gostosa e boa de prosa, que prefere uns litrão ao invés de rosas, mas é romântico ao seu jeito, que eu gosto e respeito. Minha marrenta foguenta ganhou o meu conceito, minha parceira pra um crime perfeito, química pura pra um amor bem feito. Nas quatro linhas é daquele jeito, paixão que queima e arde no peito. Minha mulher, amiga, parceira, pra qualquer coisa é sempre companheira, seja na dor ou na bebedeira, churrascaria ou pastel na feira. Fico torcendo pela sexta-feira, só pra te ter daquela maneira. As nossas tretas é pura doideira, cada segundo sem marcar bobeira. Você é toda minha, eu sou todo seu corpo suado colado no meu, na onda do drink que a gente bebeu, sorriso no rosto, amor aconteceu. Você é toda minha, eu sou todo seu, eu sou todo seu corpo suado colado no meu, na onda do drink que a gente bebeu, amor acontecer. Causa arrepios, te deixo louca quando te toco toda beijando sua boca. Te quero preta, vem ficar comigo, me dá um chamego no seu namorido. Quando está longe parece castigo, o mundo cresce e me sinto perdido. Mando mensagens e você me liga, pede desculpas quando a gente briga. Quando te vejo o clima esquenta, paixão violenta tipo igual pimenta. Duas almas juntas de forma sedenta, a minha preta é pedra 90. Às vezes brava e meio ciumenta, eu sou teimoso e ela marrenta. Tudo resolve no seu senta-senta, nada é perfeito, mas a gente tenta. Você é toda minha, eu sou todo seu, eu sou todo seu. Seu corpo suado colado no meu, na onda do drink que a gente bebeu, amor aconteceu. Você é toda minha, eu sou todo seu, eu sou todo seu.